ZYC 299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo, 107,5. Uma emissora do Instituto de Rádio Difusão Educativa da Bahia, IRDEB. Na Educadora 10 e 2. A partir de agora, Memória do Rádio com Pefelino Neto. E em seguida, às 11 horas, Danilo Martins. Na Educadora, Memória do Rádio. Nós somos cantores do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos os cantores do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Memória do Rádio, uma retrospectiva de músicas, fatos e personagens que fizeram a história do rádio no século XX. Produção e apresentação, Pefilino Neto, que está chegando para falar de saudade. Vamos falar de saudade, eu hoje estou pra chorar. Vamos falar de saudade. Boa noite, ouvintes. A partir de hoje, e diariamente das 22 às 23 horas, estaremos aqui na Educadora contando um pouco da história do rádio nos últimos 80 anos. Será um encontro diário, todo voltado para o resgate de momentos históricos do rádio, com seus cantores, programas de auditório, seus grandes humorísticos, coberturas jornalísticas, jingles publicitários, enfim, tudo que o rádio cobriu em 8 décadas. E como este primeiro encontro é o nosso cartão de visita, estaremos destacando no Memória do Rádio fragmentos de como será esta série que estamos iniciando neste momento. Nós somos os cantores do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. As primeiras experiências com o rádio no Brasil aconteceram no ano de 1922, no dia 7 de setembro, durante as comemorações do primeiro centenário da independência no Rio de Janeiro. Para estas festividades, foram trazidos dos Estados Unidos 2 transmissores usados apenas a título experimental. E um dos presentes, maravilhado com a novidade, logo se apaixonou por ela. Anos mais tarde, seria reconhecido como o pai do rádio brasileiro, o cientista e professor Edgar Roquette Pinto. É que durante a exposição do centenário da independência, em 1922, muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia então realizadas pelas companhias norte-americanas Westinghouse, na estação do Corcovado, e Western Electric, na Praia Vermelha. Muito pouca gente se interessou. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição, ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal, tudo rofenho, distorcido, arranhando os ouvidos, era uma curiosidade, sem maiores consequências. O depoimento que escutamos é do cientista e professor Edgar Roquette Pinto. Mas um programa de rádio, ouvintes, que se propõe a contar sua história, não pode deixar de ser ilustrado com música, sua principal matéria-prima. E como estamos reportando ao início do rádio, vamos escutar 2 das primeiras gravações de Manuel Pedro dos Santos, o baiano, primeiro brasileiro a registrar sua voz em disco. Ai, amor, marcha carnavalesca, gravada pelo baiano para Casa Edson, Rio de Janeiro. Música. sim, sim, anda chique, sem na linha, não se tome o cobre vem. É arrojado, só pelado e assim cantigas, sem vergonha, mal criado, não respeita as raparigas. Perfumada como a rosa. não vai lá o cati, não vai lá o cati. Ai, bebê, tá no palácio, na maga do tá de coro, não sei por que é, não sei por que é. Prefira a batalha do pecado, já já. O combate, pá, o combate, pá. Duas gravações históricas vocês acabaram de ouvir. Manuel Pedro dos Santos, o baiano, cantando Ai Amor, marcha carnavalesca de Freire Júnior, e Ai Seu Mé, também marcha carnavalesca de Luiz Nunes Sampaio, lançamentos de 1921 e 22, respectivamente. Prosseguindo neste nosso primeiro encontro, teremos agora mais uma amostragem de como será desenvolvido o Memória do Rádio, destacando mais um tema que aparece a título da ilustração. Falar de saudade, eu hoje estou pra chorar. Falar de saudade, eu hoje estou pra chorar. Na melhor fase da bossa nova, uma banda aparece tocando coisas de amor com sua marcha dobrada e tudo logo se transforma no contexto da MPB. O choro alegre, que andava esquecido, voltou. E a moça que vivia triste na janela também sorriu. Quem fazia esta revolução era um jovem de apenas 22 anos, chamado Francisco Buarque de Holanda, logo batizado Chico Buarque. E é ele quem conversa sobre sua trajetória e vai recordar também alguns de seus maiores sucessos. Chico, como era sua infância no Rio de Janeiro? Do Rio não lembro nada, porque eu fui morar em São Paulo com 2 anos de idade. Eu lembro muito das minhas férias. O Rio era o lugar de férias para mim. Durante toda a minha infância, porque toda a família do meu pai, da minha mãe, os tios, a avós e tal, morava aqui no Rio. A casa era na Doc Lobo, ali onde hoje são prédios, onde virou onde a gente vai jantar de noite, onde fica aqueles carros, fica aquele... É ali em frente a esses restaurantes aí e tal. Era uma casa, uma casinha. E na Doc Lobo a gente jogava futebol na rua, né? Era uma rua calçada, quando vinha o carro lá em cima, as pessoas diziam, olha a morte, olha a morte. Abria-se o campo, né? O carro passava, daqui a 10 minutos vinha outra morte. O jogo um pouco mais sério era numa rua de terra, em frente lá de casa, que era a rua Taiarana, que existe até hoje, mas hoje também é uma rua calçada de prédios e movimento. Com 8 anos, a família toda foi morar na Itália, quando eu tinha 8 anos. E nós moramos 2 anos lá, em Roma. Agora, ouvintes, vamos fazer uma pausa para escutar a música de Chico. Ainda não é a vez de a banda, seu maior sucesso. Chico recorda a seguir outro clássico de seu repertório. Agora falamos sério. Eu queria não cantar a cantiga bonita que se acredita que o mal espanta. Dou um chute no lirismo, pega no cachorro, um tiro no sabiá. Dou fora no violino, faço a mala e corro pra não ver banda passar. Agora falando sério, eu queria não mentir, eu queria enganar, driblar, iludir tanto desencanto. E você que está me ouvindo quer saber o que está vindo com as flores do meu quintal. O amor é feito pra um, gosta que viva morrendo e a rosa cheirando mal. Agora falando sério, eu queria não falar, nada que distraísse o sono difícil como um acalanto. Eu quero fazer silêncio, silêncio tão doente do vizinho reclamar. E chamar polícia e médico, síndico do meu prédio pedindo para eu cantar. Agora falando sério, eu queria não cantar, falando sério. Conforme falamos, a participação de Chico neste primeiro programa foi só a título de ilustração. Em programa futuro, estaremos retomando o tema com Chico Buarque falando e recordando seus grandes sucessos. Renovando-se sempre, o rádio no Brasil chega aos 80 anos, preparando-se para a era digital e sempre mostrando sua eficiência. Afinal, são 80 anos de emoção e sempre em sintonia com os acontecimentos registrados no mundo. Na chegada do homem à Lua, por exemplo, o rádio estava presente assinalando o acontecimento. Lá se dá, Apolo 11, a caminho da Lua, primeira viagem interplanetária. Belíssimo céu aqui na Flórida nos permitirá ver a separação do primeiro estágio, decorridos 2 minutos e 40 segundos desse voo propulsionado, já agora bem inclinado para leste, conforme as previsões. Prossegue o conjunto Saturno Apolo, ainda envolta em densa fumaça negra a plataforma. Atenção, preparativos agora para a separação do primeiro estágio. Ainda envolta em fumaça toda essa área. Aí está a separação do primeiro estágio. Podemos presenciar a olho nu. Segundo estágio do foguete Saturno está agora em atividade. E os astronautas em comunicação com a Terra estão agora informando que o voo transcorre normalmente. Estão ouvindo a voz de Armstrong, o comandante da missão Apollo 11, suas comunicações com a Terra, e parece-nos que estava tranquilo, o que nos faz supor que está tudo bem agora, naturalmente. Foi um lançamento bonito. A princípio pareceu-nos que a nave se inclinou um pouco para leste, segundos após levantar-se da plataforma. Talvez tenha sido o efeito dos ventos que sopram aqui, ventos moderados. E podemos assegurar que ela se elevou na vertical alguns metros, talvez. Logo em seguida, se inclinou ligeiramente para leste, em direção ao mar. E voltou a assumir a atitude correta, ou seja, na vertical, e prosseguiu subir. Mas nem só de cobertura jornalística viveu o rádio em sua fase áurea. Os programas de auditório ao vivo fizeram a melhor imagem do rádio no Brasil. Agora queremos trazer ao microfone da Rádio Nacional, nesse programa de homenagem à Casa da Paraíba, sem dúvida alguma, um dos expoentes do rádio, do teatro e da cena brasileira. Esse que é uma glória e uma história do artista no Brasil. Esse que é Vicente Celestino. Vicente Celestino visita o programa César de Alencar em homenagem à Casa da Paraíba. Com Vicente Celestino estão as meninas do Trio Madrigal. E ainda sua senhora e esposa Gilda Abreu. Vem também ao microfone da Rádio Nacional, nesse programa de homenagem à Casa da Paraíba, no programa César de Alencar. Aqui estão eles para cantar, nesse programa de homenagem à Casa da Paraíba. Vicente, tudo bem? Tudo bem. O que é que você vai cantar? Ouvindo-te. Ouvindo-te. Muito obrigado. Prima, legal. Poxa, o castigo que vem dando, e está a pouco me matando. Canto e distoito contra canto, não intento criar, muito queria conhecer quem vive amar e adorar a tua voz. E popular do Brasil, Vicente Celestino, que acompanhado com Gil Abreu e o trio Madrigal, apresentou Ouvindo-te. Filho de uma cantora de coco, o paraibano José Gomes Filho, Jackson do Pandeiro, aparece no Rádio Jornal do Comércio do Recife numa fase em que ainda reinava o Baião de Luiz Gonzaga. Isso acontecia por volta de 1953, quando ele se destaca em todo o país, mostrando outra face da música nordestina. Jackson do Pandeiro é neste programa o nosso entrevistado. Jackson, um de seus maiores sucessos foi o Coco 1 a 1, que lhe deu projeção nacional. Na letra desta composição, seu autor se reporta a um time que tem as cores encarnado, que significa vermelho, preto e branco. Nós perguntamos, que time é este? Que time é esse? É, você não conhece encarnado, preto e branco, canário e preto? Em todos os lugares do Brasil tem essas cores. Todo lugar. E no Rio tem, em São Paulo tem, na Bahia tem, todo lugar. Essa música foi feita mesmo assim na base do Pega Todo Mundo. Ela é local, essa música era só para Pernambuco. Mas a gente entrosou, junto com eu e Edgar Ferreira, entrosamos um negócio para pegar todo o Brasil. É tanto que encarnado branco e preto, encarnado e branco, tem em todo lugar do Brasil, certo? E toda hora, o Flamengo também faz parte, então, e não fizesse para ver? E a vendagem deste disco, como foi? Esse disco deve ter vendido, até hoje, calcula assim, 5 milhões de discos, mais ou menos. De 3 milhões para lá, ele saiu. Isso não tem conversa. Que essa música foi feita, não foi feita em long play. Essa música foi feita em 78. Então, em 78, vendeu as Tulhas. Entendeu? É, a primeira música que eu gravei chama-se Forró e Limoeiro. Eu fui pra Limoeiro e gostei do forró de lá. Olha que eu vi um caboclo vestido tocando a sanfona e o vermelho voar. Eu fui pra Limoeiro e gostei do forró de lá. Menina, eu vi um caboclo vestido tocando a sanfona, entrei no voar. No meio do forró, foi de tereré, disse o Mano Zé, aguenta o pagode, todo mundo pode. Gritou o Teixeira, quem não tem Teixeira, briga no pé. Eu fui pra Limoeiro e gostei do forró. Olha que eu vi um caboclo beijando tocando a sanfona e eu entrei no voar. Eu fui pra Limoeiro, gostei do forró de lá. Olha que eu vi um caboclo beijando tocando a sanfona e eu entrei no voar. Foi quando eu vi a dona Zezé, a mulher que é disse que topa parada de saia amarrada fazer o cocó. E dizer eu brigo com um cabra canalha, usou a navalha e entrou no forró. Eu fui pra Limoeiro, gostei do forró de lá. Menina, eu vi um caboclo beijeiro tocando a sanfona e entrei no voar. Eu fui pra Limoeiro, gostei do forró de lá. Olha que eu vi um caboclo beijeiro tocando a sanfona e entrei no voar. Eu que sou do morro, não choro, não corro, não peço socorro. Quando acho um ar, gosto de sambar na ponta da vaca, escondigo de raça e não quero apanhar. Eu fui pra Limoeiro, gostei do forró de lá. Olha que eu vi um caboclo beijeiro tocando a sanfona e eu entrei no voar. Eu fui pra Limoeiro, gostei do forró de lá. Olha que eu vi um caboclo beijeiro tocando a sanfona e eu entrei no voar. Falou! Você está ouvindo na Educadora Memória do Rádio. Nós somos cantores do rádio, levamos a vida a cantar. Produção e apresentação, Perfilino Neto, que está de volta para falar de saudade. Vamos falar de saudade, eu hoje estou pra chorar. Falar de saudade, eu hoje estou pra chorar. Ouvintes, outra personagem marcante da história do rádio foi o carioca Henrique Forés Domingues, o Almirante, chamado em seu tempo a maior patente do rádio. Almirante foi radioator, locutor, produtor de programas, compositor, cantor e contador de histórias. Portanto, no rádio, Almirante fez de tudo. E uma de suas melhores produções foi o programa da Velha Guarda, que contava com Pixinguinha e com o flautista Benedito Lacerda, as duas maiores expressões da música brasileira em todos os tempos. De um de seus programas, destacamos o seguinte trecho. Nazaré foi de fato uma expressão na nossa música popular. A melhor prova disso está no fato de inúmeras de suas obras terem vencido a indiferença e a força dos tempos, tornando-se em cada época tão atuais como as músicas mais modernas e mais em voga. Um bom exemplo disso é o velho tango brejeiro, que tem atravessado anos e anos em situação de decidido destaque, perdurando incólume, enquanto outras músicas mais novas vão momentaneamente ao pináculo da fama, mas também não tardam logo em cair no mais completo esquecimento. Usar, pois, o brejeiro em qualquer audição radiofônica equivale a estar apresentando uma música sempre nova. Entretanto, se a melodia conseguiu se manter assim até hoje, tão fresca e jovem, o mesmo não se deu com os versos que recebeu de Catulo, versos que se denominaram sertanejo enamorado e que muitos indicavam somente por Ai Ladrãozinho. É isto que o pessoal da velha guarda vai relembrar agora. O tango brejeiro de Nazaré, com os primitivos versos de Catulo da Paixão Cearense, que lhe valeram o nome de sertanejo enamorado. Ai, ladrãozinho, nesse lábio de coral, dá-me um beijinho, não te pode fazer mal. És tão cestrada, toma como tu, flor tão cheirosa, não há hora, ladrão. Não me apoquentes assim, ai de mim, ai, ai de mim. Teu lábio cheira como um galho de alecrim. Tu és faceira, queres dar cabo de mim. Ouve um suspiro de amor estes ais, que dá uma tiro de dor, ora meu Deus. Como é penoso viver a gemer, ai, a gemer. Eu canto em minha viola ternuras de amor, mas de muito amar. O choro, as mágoas, consolo teu fero rigor. Quer minha vida acabar, acabar. Eu sou já sanando. Na minha choça, seu escravo sou até. Tenho uma roça e uma casa de sapê. Foi para a tarde que avisas que vivo por amar-te, feliz, valha-me Deus. Nela contigo serei mais que um rei, ai, mais que um rei. A dor consiste na saudade sua irmã. Meu canto é triste como os fios da cauã. Ai, que estirana estoma como tu, flor melindrosa, não há hora, ladrão. Ai, ai, acabou com a danada, ai de mim, ai, ai de mim. Le batutá, le batutá. Era assim, ouvintes, com esses gritos insistentes que a plateia parisiense exia no cabaré Sherazade, a presença no palco de um grupo típico brasileiro que ali esteve em 1921. Chamava-se o grupo Os Oito Batutas. E foi o conjunto de nossa terra que maior consagração recebeu por aqueles tempos na velha Europa. O maxixe andava em moda e o bailarino Duque era então o homem do dia na capital francesa. A ida dos Oito Batutas a Paris contribuiu para uma feliz movimentação em torno do nome do Brasil, nome que aqueles músicos, como embaixadores sonoros de nossa terra, conseguiram elevar de maneira honrosa para nós. Para apresentar seus companheiros, para abrir seus espetáculos, o grupo atacava sempre um choro da autoria do Pixinguinha e que tomou o nome do conjunto, os Oito Batutas. O choro é uma página vibrante de entusiasmo. E vocês que o vão ouvir em seguida pela flauta do Benedito e pelo saxofone do Pixinguinha poderão avaliar pela sua melodia e pelo seu ritmo gostosíssimo como não dançariam os franceses nas cadeiras do Sherazade todas as noites quando os batutas iniciavam a sua execução. Música. Neste nosso programa inicial, nosso objetivo é repassar para o ouvinte como será a série Memória do Rádio. E cada produção, teremos um quadro diferente que pode ser ilustrado com depoimentos, gênero musical, histórias do rádio, transmissões esportivas que fizeram a galera vibrar e sem esquecer também as figuras dos contadores de causos, tipo Rolando Boldrin. A despois de tanto amor, de tanto beijo gostoso, de tanto cheiro cheiroso, nós briguemos. Não, nós briguemos. E foi uma briga fata. Ela me disse, acabou-se. E eu disse, isso mesmo, acabou-se. Tudo. E nós dois fiquemos mudo, sem vontade de falar. Cada um fez sua trouxa. E na hora da partida, nem se olhemo e xinguemo. Sim, nos xinguemo como se pode xingar. Eu te odeio, eu te desprezo, baba de cururu, mandinga de sapo seco. Você vai pro norte, eu vou pro sul. Nunca mais quero te ver, nem notícia eu quero ter. Eu juro pro Deus do céu, nunca mais quero te ver, mas nem pintada de caivão lá no fundo do quintal. E se eu contigo a sonhar, acordo e faço três cruz. É cruz, cruz, cruz. O Brasil é muito grande, dá bem pra nos separar. Ela engoliu um saluço, eu engoli bem uns quatro, e ó, larguei o pé no mato. Passou-se tanto de tempo que nem é bom recordar. Ontem, nós dois se encontremos. Ninguém tentou disfarçar. Eu parti pra riba dela com fogo aceso no olhar. Ela me deu um arroxo que se eu sou um cabra frouxo, tava aqui em dois pedaços. E foi tanto beijo gostoso, tanto cheiro cheiroso, então se nós se alembremos, o Brasil é tão pequeno, não dá pra nos separar. A propósito de contador de causos, vale a pena mencionar neste primeiro encontro com vocês que também estamos aqui para contar casos. Não temos outra pretensão. Estamos aqui para falar do rádio, contar histórias de amor, o amor pelo rádio. Nós somos cantores do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos os cantores do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Oh, Agora voltamos para falar de uma saudade baiana, deixada em nosso acervo particular pelo saudoso Oscar da Penha, o nosso Batatinha. Bom, Batatinha é o nome de sambista. Oscar da Penha é o nome do cidadão. Casado, pai de 9 filhos, com Dona Marta. Ele nasceu no dia 5 de agosto, sou de Leão, em 1924. A minha infância, que é aquela infância de gente pobre, né? Tem que contar aqueles negócios, aqueles dramalhões, aqueles tantos que a gente... Que hoje todo mundo vê que, pelos meus trabalhos, pelos meus versos, o sujeito sofredor, fui, sou, mas é consequência da vida, não sou eu o primeiro a sofrer, nem ser o último. E como compositor, cantor, essas coisas, eu, quando um rapazinho, eu gostava já, sabe, a boemia era coisa de graça na Bahia, né? Custava tão caro. Os festejos que nós temos aqui de mês de Maria, mês de maio, mês de junho, né? Época de véspera do Carnaval de Cosme, essas coisas, esse movimento levava a rapaziada a sempre se encontrarem, a fazer seu som. Então eu sempre gostei de cantar um samba, influenciado assim por aqueles cabas lá do Rio de Janeiro. Eu gostava assim de ouvir os trabalhos de Wilson Batista, Daniel Rosa, Geraldo Pereira, o Humberto Porto, muitos compositores de samba famosos, os intérpretes como Ciro Monteiro, o Luiz Barbosa, Moreira da Silva, sempre ligado ao movimento de samba. Então, não era Batatinha, era Oscar, meu nome, Oscar, subindo e descendo na roda da turma, cantando samba ali, cantando aqui. Foi quando aconteceu, já em 1940, por aí, mais 40, 42, por aí, assim, eu comecei a armar uns sambas. Aí, fazia o samba, mas não dizia pra ninguém, né, que era meu samba, porque um compositor baiano, naquela época, era coisa que não existia. O compositor baiano tinha que vir do Rio de Janeiro, como no caso, na época, vinha a música do Assis Valente, do Erival Caymmi, Humberto Porto e outros baianos que estavam no Rio. Aí eram vários, mas tinha que estar por aqui, pela cidade, por Salvador, ainda mais eu, rapazinho, né? Eu armei essa música, é uma música que eu, sempre aquela vida de trabalhador, outra coisa, eu fiz a música, inventou todo o trabalho. Essa música ficou aí um tempo aí, mas não tinha assim, não era muito reconhecido. Ela ficou comigo feita. Mas daí, quando o Antônio Maria chegou na Bahia, na década de 40, 44, 45, ele então criou o samba, o programa na Rádio Sociedade, que era o Campeonato do Samba. Até aí, Oscar da Penha, né? Ele me convida para fazer parte do programa, fiz teste, foi aprovado, comecei a cantar no programa. Era um programa que era apresentado no Teatro Guarani, aos domingos pela manhã, às 10 horas. Mas eu também, entre as músicas que eu gostava de cantar, eu cantava muito repertório do Vassourinha, aquele que saudou do Vassourinha, ele cantava Emília, Emília, Emília, não posso mais, era uma mulher, essas coisas. Então, estava acontecendo. Quando eu chegava para fazer o programa, o Campeonato de Samba, a turma começava já a me chamar de Vassourinha. Porque eu misturava as músicas de outros compositores, com a minha, as músicas que o Vassourinha interpretava, e fazia o negócio do meu programa. Bom, dado o pessoal estar me chamando de Vassourinha, foi que um dia o Antônio Maria me chamou, numa certa ocasião, que eu participava do programa, ele... Com você agora o sambista Oscar da Penha, o Batatinha. E aí, o rádio é o maior veículo de divulgação na época, a Rádio Sociedade. Daí eu tomei até um susto naquele negócio de Batatinha, assim, né? Terminou o programa, eu perguntei pra ele, o senhor Antônio, por que esse negócio de E batatinha, o que que é? É, porque o pessoal está lhe chamando de Vassourinha, e o Vassourinha já morreu lá em São Paulo, e você tem que ter sua personalidade, né? Então, daí não tem mais jeito. Eu não gostei porque batatinha era de tudo quanto é forma, né? Era batatinha frita, batatinha tiragosto, batatinha do teu, aí eles faziam como queria. Assim era o cidadão Oscar da Penha, conforme se anunciava nos programas de rádio ou entrevista. Na música, simplesmente Batatinha, que está de volta e agora cantando. É proibido sonhar. Então me deixo o direito de sambar. É proibido sonhar. Então me deixo o direito de sambar. O destino não quer mais nada comigo. É meu nobre inimigo. Castiga de mansinho, para ele não dou bola. Se não saio na escola, sambo ao lado sozinho. É proibido sonhar, então me deixa direito. Saio na escola, a saudade me devora quando vejo a turma passar e o mascarado sambando na avenida, imitando uma vida que só eu posso enfrentar. Tudo é carnaval pra quem vive. Pra quem vive bem, pra quem... Autor de clássicos da MPB, entre eles Mundo de Zinco, Alalaô, Meu Consolo é Você, Formosa e Balzaciana, o compositor, poeta, jornalista e cartunista Antônio Nassara é mais uma figura que fez história tanto na música quanto no rádio. Ele também presta aqui seu depoimento. Nós estamos aí no conjunto da EMBA, 1928-1929. Isso, mais ou menos, a data deve ser essa. E eu era aluno da escola, e vários colegas, eu, o Barata, o Manuelito Xavier, que foi um grande pianista, esse rapaz, mas não se profissionalizaram, né? O Jaci Rosa. E eu, então, era assim, vamos dizer, o mais animado, talvez, naquela época eu fosse e tal. E então, o Luiz Barbosa, que era muito ligado a mim, eu levei o Luiz para ser o cantor do conjunto. O Luiz, como agora todos sabem, ele é o criador, o inventor do chapéu de palha. Mas isso precisa ser razoavelmente explicado, que é o que eu vou tentar fazer aqui. O Luiz era um exímio tocador de pandeiro. E o pandeiro, naquela época, era um pandeiro de tarraxa, pandeiro de aro de tarraxa. Mas não havia esse material de hoje, um indumínio que é leve, e era um pandeiro de aro de aço, de maneira pesadíssima. E o Luiz era um rapaz muito fraco, fraco mesmo, fraquinho e tal, como eu também na época e tal. E acontece que nessa época, em 1928, 29, fazia parte da indumentária de todos nós, até os sem dinheiro, como eu e outros, nós usávamos chapéu, colarinho, gravata, sapato, botina, enfim. E o chapéu usado no Rio era o chapéu de palha, por causa do calor. E o Luiz usava chapéu de palha. Olha, nos ensaios, na Escola de Belas Artes, ensaiando as músicas que iam ser cantadas, né, ele naturalmente começou com um pandeiro, aquele pandeiro pesadíssimo, e em 3-4 minutos ele estava exausto, cansado, completamente entregue às baratas. Então passou a marcar o ritmo no chapéu de palha. Muito bem. Daí a preocupação nossa. E ele ficou entusiasmado com o som do chapéu de palha, que ele já batia. Era para ver. Então, veja você como era o negócio, era misterioso nessa época, né? Para ver se o chapéu de palha dava um som razoável no microfone. Então, vamos fazer uma prova no Rádio Clube do Brasil. Aprovado grau 10. Nunca mais ele deixou de bater chapéu de palha. Aperfeiçoou-se de tal forma no chapéu de palha que nem o erro diminuindo num violino fazia o que o Luiz fazia no chapéu de palha. Era fantástico. Inclusive deixou a escola. O chapéu de palha, conforme disse o compositor Antônio Nassara, fazia parte do traje masculino da época. E já que estamos, ouvintes, falando do chapéu de palha, atentem agora para o som desse instrumento inventado pelo sambista Luiz Barbosa, que foi ainda o criador do samba de breque, tema de um outro programa. Mas no registro do samba acompanhado de chapéu de palha, o cantor não é Luiz Barbosa, e sim Dilermando Pinheiro, seu mais fiel seguidor. O vagabundo e torneiro, quando você me abandonou, e num suicídio até pensei, mas a coragem me faltou, faltou, faltou. Um vagabundo me tornei quando você me abandonou, e num suicídio até pensei, mas a coragem me faltou. Hoje não tenho fazer, bebo demais para esquecer. Triste na rua, vi tua lua que se esconde para não me ver sofrer. Vagabundo me tornei quando você me abandonou, eu até pensei, mas a coragem me faltou. Hoje não sei o que fazer, o que eu faço, hein? Bebo demais para esquecer. Triste na rua, vi tua lua que se esconde, para não ver sofrer. Um vagabundo me tornei quando você me abandonou. No suicídio até pensei, mas a coragem me faltou. Um vagabundo me tornei quando você me abandonou. No suicídio até pensei, a coragem me faltou. Hoje não sei o que fazer. Bebo demais para esquecer. Triste na rua, vi tua lua que se esconde, para não me ver sofrer. Depois de ouvir Dilermando Pinheiro cantando o samba acompanhado de Chapéu de Palha, está de volta o homem de rádio, compositor e cartunista Antônio Nassara, recordando mais alguns momentos de sua carreira que merecem nossa atenção. O papel de Antônio Nassara, tanto no rádio como no jornal, onde foi caricaturista, é dos mais importantes, pois ele é ainda o inventor do jingle no rádio, da propaganda comercial. Mas ele é quem vai contar essa história. Bom, aí vem a minha parte, é de quatro, eu, naquele tempo e tal, e eu comecei a fazer alguns sambas, não é? E agora me recordo, assim, de um que eu vou cantar ligeiramente, esse samba até é inédito, né? Foi gravado. Porque o Luiz é que cantava, né? Era aquele: vamos parar de amar. Amar é um eterno sofrer. Sofrer cansou meu coração, coração que não te dá perdão. Era mais ou menos isso. E o Luiz cantava isso com aquela graça extraordinária de que ele era dono absoluto. Essa é uma opinião minha antiga, né? A influência que o Luiz, a meu ver, ele deixou na música popular brasileira, que é o samba de breque, esse samba onde a gente até havia até uma gíria na época, que era encher o vazio. Quer dizer, ele não deixava espaço, por exemplo, entre uma frase musical e outra. E ele, como ele era um poderoso ritmista, ele encaixava palavras. De maneira que o samba tomou uma modalidade, veio para um caminho que até hoje ainda há os que procuram. Então, também, bom, aqui não vamos nos alongar mais para falar no Mário Reis também, que já é outra... Enfim. O depoimento que acabamos de escutar foi do compositor Antônio Nassara, o pai do jingle publicitário no rádio brasileiro. Tema que será abordado em nosso próximo encontro. E aqui vamos encerrando este primeiro programa da série Memória do Rádio, que estará de volta amanhã a partir das 22 horas, aqui na Educadora. Até lá. A Educadora apresentou Memória do Rádio. Nós somos cantores do rádio. Levamos a vida a cantar. Produção, apresentação e supervisão geral, Perfilino Neto. Participação especial, Antônio Carlos Santos. Gravação, edição e montagem, José Silva. Direção, Washington Barbosa. Gerência de operação e gravação, Djalma Bahia. Bahia Cursa informa. Receba bem o turista. Quem gosta, volta. Saudade neles, uma campanha da Bahia Cursa. YZ ABC 299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo 107,5, uma emissora do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, IRDEB. Hora Certa. Apoio Copiarte. Plota, copia e escaneia em todos os formatos. Copiarte, a mais completa. Faz bem feito. Boa noite, educadora. 11 horas.